volta às mãos. Eu hoje estou condenado a te amar pra sempre. E nenhum advogado pode me salvar. É amor perpétuo pelo crime que eu cometi de não te valorizar. Eu hoje estou a pagar por isso. Por isso, hoje eu tô a pagar. Por isso, hoje eu tô a pagar. Por isso, hoje eu tô a pagar. Como é que eu fui perder uma mulher como tu? Mereço a pena. Pode tirar-me disto. Te perder só pode ser loucura. E de verdade eu preciso te curar. E hoje eu choro sozinho. Eu hoje estou condenado a te amar pra sempre. E nenhum advogado pode me salvar. É amor perpétuo pelo crime que eu cometi de não te valorizar. Eu hoje estou a pagar. Por isso, por isso, hoje eu estou a pagar. Por isso, hoje eu estou a pagar. Por isso, hoje eu tô a pagar. Eu hoje estou condenado a te amar pra sempre. E nenhum advogado pode me salvar. É amor. Eu cometi de não te valorizar. Eu hoje estou a pagar.